tem que ser, viver e aprender. Que a vida mostra você opções de se viver. Então cabe a você ser feliz nesse mundão por atrás. No objetivo jamais viver em vão. Foi o rap que fez de mim mais um de seus guerreiros. Foi o rap que fez lutar por tudo que eu desejo. Foi o rap que fez de mim o profeta da quebrada. Foi o rap, hey, foi o rap, hey. Foi o rap que fez de mim mais um mensageiro. Expor meu sentimento nos versos, sei que escrevo e mostrar pro mundo inteiro. Essa fita não foi fácil, que isso é só o começo. Que eu tô preparado tipo Tyson, nocauteando todos os obstáculos a cada verso rimado. É como um golpe colocado na cara daqueles que desacreditaram do papo, hey. Por isso fica ligado no meu combo de mestre todo maxilar. O rap foi a minha doutrina, a minha bíblia, a salvação nessa selva cheia de hipocrisia. Sem dinastia eu só tô fazendo a minha. E o rap se orgulhando porque a sua cria é mesmo muita zica. Paninas crítica, yeah, mensagem lírica, yeah. E a grande arma contra os corrupistas, grandes conquistas e lições de vida. Só o rap tirou os moleques da trap, deram eles a grande vida. É fácil desacreditar no sonho quando ele tá em prática. Quando seus objetivos são só coisas imaginárias. Mas hoje eu calei a boca daquelas vacas tomadas que falaram que o rap não quer me levar a lugar nenhum. Eu foco na missão pra que acabe o preconceito com o rap e a liberdade de expressão. Enquanto a frustração foi que os manos, menino bom e vilão, o rap foi nos preparando pra revolução. É assim que tem que ser, viver e aprender. Que a vida mostra você opções de se viver. Então cabe a você ser feliz nesse mundão por atrás. No objetivo jamais viver em vão. Foi o rap que revolucionou através de palavras. Foi o rap que trouxe a pureza pra minha alma. Foi o rap que me ensinou a brincar com essas levadas. Foi o rap, hey, foi o rap, hey. Foi o rap, foi com rap que expressei aquilo que sinto nas ruas da cidade cinza, entre vielas e becos sinistros. Sabendo chegar e sabendo sair, compreendendo o momento. Correndo com isso, eu vou persistindo, adquirindo conhecimento. Com rap conheci, além de história, muitos amigos e amigas também. E me deparei com alguns inimigos, cantei em gospel, na moral, GC não teve igual. Agora Cunha, Crio e Sense, bancar 9-2 até o final. Aliás, final do que se comecei praticamente agora. Tem muitos degraus, aquele dos quais altos, mas não volto e não vou embora. Foi rap que me trouxe aqui, passando por fases, escrevendo frases, quando ele não improvisando, virando um copo de conhaque nos bares. Incentivos de alguns veteranos do rap pra que minha mente não morra. Evento que cremece em tempo, lembro que colava no chama do porra. Projeto ostensivo de rimas revolucionárias e atitude. Esquecer do efeito sonoro desse evento, eu não pude. Freestyle em coletivos com o povo da Batalha da Leste. Agradeço ao G-Life, batalhadores, cabras da peste. Se faltou alguém, perdão, às vezes a gente esquece. Me perguntam o que me deixou louco, respondo aos poucos, digo foi o rap. É assim que tem que ser, viver e aprender. Que a vida mostra você opções de se viver. Então cabe a você ser feliz nesse mundão por atrás. No objetivo jamais viver em vão. Foi o rap que me preparou pro que mereço. Foi o rap que sempre me deu força pros recomeços. Foi o rap não me deixar cair nos meus tropeços. Foi o rap, hey, foi o rap, hey. Foi o rap e sempre vai ser o som que me faz viver. Me dedicar pra mostrar a realidade do ser. Que luta pra viver, insistir até morrer. Sonhando através do horizonte sem perceber. E sem censura é fácil de entender. Que leva a verdade, coisas que não mostram na TV. Por ser verdadeiro, o rap merece ser melhor interpretado, assim que tem que ser. Me identifique em várias rimas, o rap inspira a vida. Na humildade revitaliza as mentes perdidas. Atualmente influencia na corrida do dia a dia. Sou pra VCT, é o que tudo indica. Nada melhor que rima e poesia, mostrando a rotina vivida no gueto. Pra quem quiser entender, que ó de ferro na cinta e capotar os boys. É tirar a diferença que colocam entre nós. Cresci ouvindo som assim, fale o que quiser de mim, mas não ofendo. O rap é som do gueto, sim. Andando nas calçadas por aí, velha escola e nova geração, manteve acesa a chama do rap. Respeitando esses moleque crescendo, deixando nossas marcas nos corações, linda e goteg. O rapper fortalece Tineguin, Benetti, Máximo, mostrando sentimento em um. Foi o rap que trouxe esses moleque verdadeiro. Foi o rap que me fez lutar por tudo que eu desejo. É o rap que representa todas as quebradas. Foi o rap, foi o rap. Como rap, expresso tudo aquilo que sinto. Como rap, vou mostrar som de verdade pra bons ouvidos. Foi o rap que me fez aprofundar nessa jornada. Foi o rap, foi o rap.